Calma, baby. Ouça o Som da Tribo. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O Som da Tribo! O som da tribo! Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby! Muito boa noite, agora são 7:03, rolando pra você o Som da Tribo, até às 9 da noite, via 96 FM, sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br e radiopontalweb.com.br, toda essa galera retransmitindo o Som da Tribo via internet. Vou repetir pra você ter uma noção do que representa o Som da Tribo, né? Sendo retransmitido via internet. Pela conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com e pelo próprio blog do Som da Tribo. Então, Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite, via 96 FM. Só ligar o radinho aí e curtir aqui nas ondas da 96, 95,9. Você sabe, o Som da Tribo é um programa independente e precisa de parceiros, a galera que acredita no potencial do Som da Tribo, a galera que veste a camisa do Som da Tribo. A Bahia frio, primavera, já está aí, o verão se aproxima, então você precisa climatizar sua casa, ou seu ambiente de trabalho, a sua empresa. Então, Bahia frio, ali na Avenida Regis Pacheco, 329 no centro, 3425-1800. Metropolitim, moda pra galera, Tim, Rua Ernesto Dantas, 85 no centro. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Anima Pop, moda e decoração, vista sua casa e decore seu corpo. Coleção Primavera Verão, Anima Pop 2010, agora em novo endereço, em Avenida Jorge Teixeira, 960 Candeias. É só ligar 3421-3629. Espaço X, presente aqui, Dia das Crianças é no Espaço X. Internauta Serviços, agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos, em frente a Pastelanches. Internauta Serviços, Avenida Otávio Santos, 389. Você pode ir ligando pra cá, 3421-1507, ou mande seu torpedo valendo os brindes legais aqui do Som da Tribo. Valendo dois ingressos para a Noite Vermelha, dia 15 de outubro, no Teatro Carlos Jeová. Dois ingressos para o Glam Lady Gaga, uma festa eletrônica que vai rolar aí dia 9 de outubro, em frente ao Espaço Rafik. E também um pendrive de 2 GB recheados de muito rock and roll, oferta de Internauta Serviços, agora em novo endereço, ali na Otávio Santos, 389. Também tá valendo um livro, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Oferta do Sebo O Livreiro. Um livro, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Oferta do Sebo O Livreiro. E também valendo 2 feijoadas individuais do Viela Sebo Café no próximo sábado, hein? Rola feijoada com chorinho no Viela Sebo Café. E você vai ligar pra cá e vai concorrer a 2 feijoadas individuais no sabadão que vem, no Viela Sebo Café. Então corra, liga para 3421-1507 ou mande seu SMS também, 8831-9050. Chega de papo. O Som da Tribo. Rock and roll! da tribo. som da tribo. Agora são 7 horas e 20 minutos. Black Rain, Soundgarden aqui no Som da Tribo. Antes, Iron Maiden, The Final Frontier. Boa noite, Jacqueline e Jack. Boa noite, Cortes. Boa noite, galera ligada no Som da Tribo. Tudo legal, Jack? Tudo muito bom, viu? Beleza. Tá ótimo. Tudo tranquilo, né? O frio tá acabando. Isso aí, né? Tá bom. A gripe tá indo embora. Olha, ai mesmo minha voz, tá vendo? Minha voz voltou ao normal. Tá, beleza. Jacqueline, além do livro de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, duas feijoadas individuais, aí a promoção é do oferta do Viala Sebo Café, próximo sábado. Ó, o livro A Hora da Estrela de Clarice Lispector é oferecimento do livro, ó, do Sebo ou Livreiro ali na Travessa Zumiro Nunes. Ó, Travessa Zumiro Nunes, aquela travessa ali em frente à loteria. Nosso amigo Raiz tá aí dando esse livro, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, para quem ligar para cá. 3421507, participar do sorteio. E valendo também duas feijoadas individuais do Viela Sebo Café, próximo sábado no Viela, a partir de meio-dia. Feijoada e chorinho. O que mais que tem aí pra galera? Além disso, tá valendo dois ingressos para a Noite Vermelha, dia 15 de outubro, no Teatro Carlos Jeová. Também dois ingressos para o Glam Lady Gaga, festa eletrônica, dia 9 de outubro, em frente ao Espaço Rafik. Também um pendrive de 2 GB, recheado de rock and roll. A oferta de internauta serviços, agora em novo endereço. Avenida Otávio Santos, 389, esquina com a Siqueira Campos. O sorteio de todos os brindes é hoje, no final do programa. É só ligar para cá, 3421-1507, ou torpedo para 8831-9050. Já chegaram aqui os primeiros torpedos. Aqui no condomínio Vila Grécia, estamos ligados no Som da Tribo. Querendo ouvir Biquíni Cavadão. Um abraço para Miguel. Alessandra Costa, outro. Valeu, Alessandra. É, tem mais torpedo aqui da galera. É, por favor, toca Thunderstruck. Beleza, a Leda pediu. Tem mais torpedo aqui. Boa noite, tem como tocar Carry On? Som do Kansas? Abraço, Sami. Também querendo ouvir participar do Som da Tribo. Tem mais torpedo aqui. Já, daqui a pouco a gente lê na íntegra. Muito torpedo. Muito torpedo chegando. Se você quer mandar o seu 88319050 ou liga 3421-1507. O som da tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Dessa vez, mais uma chance, seria um grande erro a cometer. Logo você que andava por aí, pelos lugares mais sórdidos dessa cidade imunda, e nem sequer me ligava pra dizer que só iria voltar na segunda. Escuta aqui, sua maluca, não vou mais ficar dando uma de otário. Pensando que eu sou o quê? Pra me fazer de gato e sapato. E de uma vez por todas, essa história agora terá um fim. As suas roupas vão voar pela janela. Pode esquecer de mim. Yeah, cabelo até o uísque 20 anos, eu comprei só pra te satisfazer. Agora eu vejo, não importa o que eu faça, você nunca deu valor. Oh, eu já estou de saco cheio dessa merda, o meu amor por ti já se esgotou. Agora escute, Mônica, não vou mais ser o seu escravo. Você pensa que é? Eu não mereço tanto esculacho. Não adianta se jogar aos meus pés. No seu teatro eu não caio mais. As suas coisas vão voar pela janela. Caia fora e me deixe em paz. Lava daqui. Som da tribo. A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. Vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero é viver pra ver qual é e dizer dentro o que vai acontecer. Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero pôr Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho gagá. Não sei por que essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender. Que felizmente ou infelizmente, sempre o tempo vai correr. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete foi no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar. Só levantar do sofá. Eu quero pôr Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho cagá. Agora são 7h30, o som da tribo nervoso, como sempre você curtiu, Arnaldo Antunes, envelhecer e vivendo do ócio, fora Mônica. Abraços aí para Thales Eduardo, do Inocop 1, sempre ouvindo o som da tribo, muito mais gente ouvindo o som da tribo. O Maurício de Jesus, do Santa Helena, nosso ouvinte fiel, Torpedos aqui, Give to Fly, do Pearl Jam, um pedido vindo de Viçosa, Minas Gerais. Sassori, eu acho que é o nome do cara aqui, tá certo? Se estiver errado, corrija, mande e-mail, sondatribo@hotmail.com ou mande seu torpedo 88319050. Ó, você pode ir ligando pra cá, 3421-1507, tá valendo, além de duas feijoadas individuais do Viala Sebo Café, chorinho e feijoada todo sábado no Viala Sebo Café, duas feijoadas individuais, tá valendo também um livro, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, oferta do Sebo O Livreiro, nosso brother Rai. O que mais tá valendo aí pra galera, Jack? Vale também cortes. Dois ingressos para a Noite Vermelha, dia 15 de outubro, no Teatro Carlos Jeová. Dois ingressos para o Glam Lady Gaga, festa eletrônica, dia 9 de outubro, em frente ao Espaço Rafik. E também um pendrive de 2 GB, recheado de muito rock and roll. A oferta é da Internauta Serviços. Ó, mas o Torpedo chegou aqui. Toca Tom Sawyer, do Rush, por favor. Desde já, muito obrigado, Ian. Beleza, a galera mandando os seus torpedos, mande seu também, 88319050. Se você também quiser, pode mandar seu torpedo pelo blog do Som da Tribo. É só ir lá na barra, na nossa barrinha que você ouve o programa, tem lá pedido, manda seu torpedo, vem pelo nosso blog, tá certo? Yeah, mandaram aqui, Save to God of Metal, Deus é mais, saravá. Por favor, Highway to Hell e CDC, Gabriel, grande Gabriel. Valeu, Gabriel. Aí se você quer mandar seu torpedo também, 88319050. O som da tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Hoje, às 11 da noite, no Apogeu, tem a balada Super Electro com DJ Joe e DJ Milka. Não perca ingressos no local. Próxima quinta, dia 30, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, tem Noites Fora do Eixo. Ingressos, R$10 à venda no local. De 5 a 9 de outubro, no Centro de Cultura, no Teatro Glauber Rocha e também nas praças públicas, tem a Mostra de Cinema Conquista. A entrada é franca. Mais informações, acesse mostradecinemaconquista.com.br. Dia 9 de outubro, à meia-noite, em frente ao Espaço Rafik, tem a festa temática eletrônica Glam Lady Gaga. Ingressos antecipados, R$7 até a meia-noite. A venda no local. Dia 15 de outubro, vai rolar no Teatro Carlos Jeová, a Noite Vermelha, com os Astras Band, Correria Urbana e Complexo Raga. Mais vídeos e poesias, muita coisa legal, não perca! Também no mesmo dia 15 de outubro, às 11 da noite, no Apogeu, tem um tributo à Legião Urbana 2, com vários artistas. Tem Sheila Dutra, Kessler, Plácido, Júnior Rugal, Louro Borges, Rômulo Fonseca e outros. Ingressos R$6, ingressos limitados. Dia 23 de outubro, também no Apogeu, tem Reading, Reggae Fest, Raga Dance Hall, Reggae, Dub e Hip Hop, com Complexo Raga e Loucos de Carona. Ingressos R$5. Homens e a mulherada é na faixa, não paguem 0800. Vai ser beleza. E a venda, o mais novo CD de Kessler. Kessler canta 1 e 2 com vários clássicos do pop rock mundial. A venda lá na Banca Central. Parte da venda desse CD será destinada à Casa do Câncer e à Associação dos Amigos do Altiça na Bahia. Aproveita, acessa aí os blogs parceiros do Som da Tribo. Sondatribo.com, DistintivoBlue.com, RubenildoMetal.blogspot.com, ConquistaRadioWeb.com.br, BlogDJDavi.com e NúcleoDeNoticias.com.br. Beleza, o nosso amigo Ian tá mandando torpedo aqui diretamente de Itabuna. Tá ouvindo o Som da Tribo de Itabuna, outro ouvindo o Som da Tribo de Viçosa, Minas Gerais. É o Som da Tribo bombando aí. Tá afim de mandar seu torpedo? 8831-9050. Abraços aí para Aldo Pereira, Josiane, George, Ana Júlia, a galera aí do loteamento Bateias, sempre ouvindo o Som da Tribo. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional hoje é Engenheiro do Hawaii e Plebe Rude. Arquivo Nacional. O Som da Tribo. We'll be right back. Nacional. O som da tribo. Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Plebe Rude, Nunca Fomos Tão Brasileiros e também Engenheiros do Hawaii, Muros e Grades aqui no Arquivo Nacional. Manda aí, Jack. O André Esgen, do Candeias, pede qualquer música do AC/DC Cortes. Beleza, já recebi o torpedo, recebemos o telefonema. E por falar nisso, Bárbara Skywalker está aqui ao vivo no Som da Tribo, está mandando beijos e abraços para Ian Barbosa e Ícaro Souza, correto? Não, fale aí, fala. Ícaro Sassori. Ah, Sassori. Isso aí, beleza. Eu entendi, li mal, interpretei mal a sua letra. Então, beijos e abraços para Ian Barbosa e Ícaro Sassori, correto. Abraços também para Maurício de Jesus do Santa Helena. Já mandei aí, você pode ligando 3421507, valendo duas feijoadas individuais do Viela Sebo Café. Vai rolar no próximo sábado no Viela. Também valendo um livro de Clarice Lispector, oferta do Sebo Oliveiro, do nosso amigo Rai. Então, valendo feijoada, livro. O que mais aí, Jaqueline? Vale também dois ingressos para a Noite Vermelha, dia 15 de outubro, no Teatro Carlos Jeová. Dois ingressos para o Glam Lady Gaga, festa eletrônica, dia 9 de outubro, em frente ao Espaço Rafik. E um pendrive de 2 GB, recheado de rock and roll, oferta de internauta serviços, agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Asqueira Campos. Sorteio de todos os brindes é hoje, no final do programa. O som da tribo. Volta já. Segura a onda, baby. E-mail do som da tribo. Sondatribu@hotmail.com. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Tudo pronto? Vai lá então. Agora são 7 horas e 45 minutos, o Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite. Olha, é necessário parcerias, né? A galera que apoia o Som da Tribo, a galera que veste a camisa do programa Espaço X, Dia da Criança, é no Espaço X, presente aqui. Anima Pop, moda e decoração, vista sua casa e decore seu corpo. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Metrópole Team, moda pra galera Team, Rua Ernesto Dantas 85, no centro. Super coleção Primavera Verão da Metrópole Team. E Bahia Frio. Primavera Verão tá aí. Você precisa climatizar sua casa, sua loja, sua empresa, seu colégio. Então procure a Bahia Frio, ali na Avenida Regis Pacheco, 329 Centro. Telefone 3425-1800. Cortes, a Bela lá da Lagoa das Flores, pede qualquer música do Nirvana e manda um abraço pra sua amiga Iandra. Iandra, a galera tá pedindo. Quais foram as músicas aí que a galera pediram? Pediram AC/DC. AC/DC. Pediram Nirvana. Pediram. Qual foi a outra? Vários. Ah, pediram Highway to Hell, Highway, né? Highway to Hell. Beleza. E Rush também, né? E Rush, Rush foi mesmo. Beleza, então vamos tocar. Fazer a alegria da galera. Ei! Som da Tribo. Da Tribo. Tribe Sound. And then, baby, are you here? A Monday warrior, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean pride. São 7 horas 54 minutos. Você curtiu Rush aqui no Som da Tribo, Tom Sawyer e também AC/DC Highway to Hell. Abraços pra alguém aí, Jack? Mandar um super abraço aqui pro Tom e Beleza e pra Terezinha. Os dois estão lá curtindo o Som da Tribo na Conquistinha. Tom e Beleza ligou, mandando um super abraço pra gente. Também a Terezinha mandou um abraço. E Tom agradecendo pelos parabéns que a gente mandou pra ele semana passada, né, Cortes? Beleza, Tom Beleza tá afim de ouvir Chila e Dutra. Tá certo. Valeu, Tom. Valeu, Tom e Beleza. Tom e Beleza, aniversariante aí da semana passada. E Terezinha. Beleza. Tá aí curtindo o Som da Tribo. Abraço também para Antônio e Elzita Bittencourt no Ponto Central do Massal. Eles não perdem o Som da Tribo por nada. Também quem não perde o Som da Tribo por nada é Ana Borges e Pikachu aí no Guarani. Os casais e as famílias ouvindo o Som da Tribo. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Hoje, às 11 da noite, no Apogeu, tem a balada Super Eletro com DJ Joe e DJ Milka. Não perca, ingressos à venda no local. Na próxima quinta, dia 30, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, tem Noites Fora do Eixo. Ingressos no local, R$10. De 5 a 9 de outubro, no Centro de Cultura, Teatro Glauber Rocha e nas praças públicas, tem a Mostra de Cinema Conquista. A entrada é franca. Mais informações é só acessar mostradecinemaconquista.com.br. Dia 9 de outubro, à meia-noite, em frente ao Espaço Rafik, tem a festa temática eletrônica Glam Lady Gaga. Ingressos antecipados, R$7 até a meia-noite, à venda no local. Dia 15 de outubro vai rolar no Teatro Carlos Jeová a Noite Vermelha, com os Astras Band, Correria Urbana e Complexo Raga. Também vídeos, poesias e muita coisa legal, não perca! Também no dia 15 de outubro, às 11 da noite, no Apogeu, tem o Tributo à Legião 2, com vários artistas, Shirley Dutra, Kessler, Plácido, Júnior Rugal, Louro Borges, Rômulo Fonseca e outros, ingressos R$6, limitados. Dia 23 de outubro, também no Apogeu, tem o Reading Reggae Fest, Raga Dance Hall, Reggae, Dub e Hip Hop, com Complexo Raga e Loucos de Carona. Ingressos R$5, homens, e a mulherada é na faixa, não paga nada. Está vendo o mais novo CD de Kessler. Kessler canta 1 e 2, com vários clássicos do pop rock mundial, à venda na Banca Central. Parte da venda desse CD será destinada à Casa do Câncer e à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Jaqueline, quais são os brindes aí pra galera ligar pra cá e curtir aí o... Olha, Curtis, tá valendo feijoada, duas feijoadas individuais pra o próximo sábado lá no Viela, sábado, né, eu já falei, próximo sábado no Viela. Tá valendo a feijoada, um livro, feijoada, né? Feijoada, um livro de Clarice Lispector, a oferta do livreiro, nosso grande amigo Rai. Isso aí. Também, dois ingressos para a Noite Vermelha, dia 15 de outubro, no Teatro Carlos Jeová, dois ingressos para o Glam Lady Gaga... Festa eletrônica no dia 9 de outubro em frente ao Espaço Rafik e um pendrive de 2 GB recheado de rock and roll. A oferta é de Internauta Serviços, que agora está em novo endereço. Fica ali no Otávio, Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Asqueira Campos. O sorteio de todos os brindes é hoje. Só ligar para cá, 3421-1507 ou enviar o seu torpedo para o 88-31-9050. Então liga pra cá, 3421-1507 ou mande seu torpedo 8831-9050. Internauta Serviços agora em novo endereço, hein? Avenida Otávio Santos 389, esquina com Siqueira Campos, em frente a Pastelanches. Internauta Serviços, disco de vinil para CD, VHS para DVD, fita cassete para CD, recargas de cartuchos, formatação, digitalização, internet, banda larga e muito mais. Internauta Serviços agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos 389, esquina com Siqueira Campos. Mais recado aí, Jack? Por enquanto não, pois. Você pode ligando, hein? 3421-1507, interaja, participe do Som da Tribo. Lembrando a você que o Som da Tribo é retransmitido pelo blog do Som da Tribo. Se você perdeu o programa... Amanhã disponível para você ouvir na íntegra. É só acessar somdatribo.com. Som local. O Som da Tribo. Ó, no Som local hoje você vai curtir a banda Quase Humanos e também Dylan Júnior e banda Metamorfose. Lançamento aqui no Som local do Som da Tribo. Se liga aí. Som local. O Som da Tribo. Se bem me lembro, a claridade

o exato momento em que estou indo velejando. No asfalto, no espaço, no minúsculo elevador, seguindo o destino que a morte reservou. A morte não é um resumo de um lindo sonho, é um veículo poético, abstrato, transportador, que conduz a alma se acaso o corpo está falido. É a mãe do destino e filha do Criador. E hoje eu espero tranquilo, curtindo o céu azul, céu azul, céu azul, o mais lindo país da América do Sul. A morte não é um resumo de um lindo sonho, coletivo, abstrato, transportador, que conduz a alma se acaso o corpo está falido. É a mãe do destino e filha do Criador. E hoje eu espero tranquilo, curtindo o céu azul, céu azul, céu azul, do mais lindo país da América do Sul. Local, o som da tribo. Agora são 8 horas, 8 minutos. Você curtiu aí no som local o Dilan Júnior e banda Metamorfose Gameta Velejante, lançamento aqui no som da tribo. Antes a banda Quase Humanos, o Tempo. Esse é o som local, todo sábado aqui no som da tribo. Cortes o Rock lá do Henriqueta Prats, pede música do Nightwish e manda abraço pra galera do Hellis Fatos, Tati, Didi, Chase, Diego e um beijo para Tairene. Beleza, abraço também para Maili Andrade do Inocop. Careca Atômico mandou um torpedo aqui. O Careca Atômico mandou um torpedo pedindo um alô aí para Boca de Lodo e Nego Charles. Careca Atômico, boa. Luana do Bairro Brasil tá mandando abraços aí para a sua irmã, a Jamile. Irmã de Jamile, né? Aniversariante de hoje, parabéns a Jamile aí do Bairro Brasil. E a Luana também tá mandando abraços aí para o seu irmão Victor. Beleza? Iandra tá recebendo abraços e beijos aí do pessoal da White Lan House na Orbe 5. E abraços também para a galera do chat do Som da Tribo que está bombando. Você quer participar do chat do Som da Tribo? É só entrar aí no blog do Som da Tribo, somdatribo.com. Participe aí do chat do Som da Tribo. Tá valendo você ligar pra cá, 3421-1507, duas feijoadas individuais aí do Viela Sebo Café. Próximo sábado, feijoada e chorinho no Viela Sebo Café. Você não pode perder. Então liga pra cá, se você quer curtir chorinho e aí degustar duas feijoadas individuais do Viela Sebo Café, é só ligar 3421-1507 e concorrer a essas feijoadas aí, oferta do Viela Sebo Café. Tá valendo também um livro da Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Oferta aí do Sebo Oliveiro, nosso amigo Raio. Que mais também aí, Jack? Dois ingressos para a Noite Vermelha, dia 15 de outubro, no Teatro Carlos Jeová. Dois ingressos para Glemler e Gaga, festa eletrônica, dia 9 de outubro, em frente ao Espaço Rafik. E um pendrive de 2 GB, recheado de rock and roll. A oferta do Internauta Serviços, agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389, esquina Quasqueira Campos. O som da tribo. Volta já. Segura a onda, baby. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Agora são 8:13, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite. Via 96FM, sondatribo.com, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com, também conquistaradioweb.com.br e radiopontalweb.com.br. A galera toda dando aquele up ao Som da Tribo. O Som da Tribo é um programa independente e precisa de parcerias para sobreviver, né? Galera que veste a camisa, que acredita no projeto Som da Tribo, Espaço X, Dia das Crianças, é no Espaço X. Presente é aqui. Anima Pop, moda e decoração, vista sua casa e decore seu corpo. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Metropolitim, moda pra galera, Tim. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Bahia Frio. Primavera, verão, tá aí, hein? Você precisa climatizar sua casa, seu ambiente de trabalho, sua residência, enfim, é com a Bahia Frio, climatizando a sua casa, ar-condicionado, em tudo que você necessita para a sua empresa, seu colégio, seu trabalho, enfim, sua residência. É só você fazer uma visita à Bahia Frio ali na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro, 3425-1800. Tá afim de mandar e-mail? sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade também no Orkut. Tem o Twitter do Som da Tribo, twitter.com/sondatribo. Tá afim de mandar SMS Torpedo para o Som da Tribo, 8831-9050. Manda aí, Jack. Mandar um alô aqui pro João Moreira, lá do bairro Patagônia, que tá aqui curtindo o Som da Tribo. Ó, a Luana tá corrigindo. Victor, meu namorado. Não é irmão, não. Ah, beleza. Vixe, Mari. Tá certo. Valeu, Luana. Corrigido. Ó, muitos torpedos aqui. Eu vou organizar aqui. Daqui a pouco eu vou ler um por um aqui pra gente organizar aqui os torpedos. Obrigado a todos aí que estão mandando seus torpedos aí. E aí, galera do Som da Tribo, quero ganhar esse pendrive aí, tá certo? Um abraço para todos aí do Som da Tribo. Valeu, galera da White Lan House aí na Urb 5. Se você quer mandar o seu também, 8831-9050. Daqui a pouquinho, uma entrevista com a galera da banda Randômicos. Mais uma vez, a gente vai tocar a música aqui, lançamento aí da música nova da banda Randômicos. A galera já está por aqui, daqui a pouquinho a gente troca ideia com a galera da banda Randômicos. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? comigo. E aí, baby? Vai, cara. Som da tribo. Não tem pra ninguém. Agora são 8 horas e 24 minutos. O tempo voa aqui no Som da Tribo. Você curtiu Chris Cornell, What a Lot of Love, do Led Zeppelin. O cover aí é, faz parte do disco mais novo de Santana, que ele colocou vários convidados para cada um interpretar clássicos do rock. Essa é uma das melhores do CD novo de Santana. Antes você curtiu Pantera, The Will to Survive, aqui no Som da Tribo. Manda aí, Jack. Então eu mando. Ó, a Lai e Andra, tá mandando beijos aí para a Bela, da White Lan House aí na Urb 5. A Yandra, retribuindo os beijos aí. É, outro torpedo aqui. Boa noite, por favor, tocar Metallica 1, Thales Dourado, Linocop 1. E também o Raul Tênis está parabenizando pelo excelente programa. Está mandando beijos e abraços aí para Jaqueline. Também abraços para Miguel, ele que é um YouTube maníaco. Valeu!

tribo. Agora são 8 horas e 30 minutos. Você curtiu aí Kessler, Last Kiss, aqui no Som da Tribo. Você pode ligando, hein? 3421-1507. Além do livro de Clarice Lispector. É isso, Jaqueline? A Hora da Estrela. Oferta aí do Sebo Oliveiro. Tá valendo também duas feijoadas individuais do Viela Sebo Café no próximo sábado, tá certo? Duas feijoadas individuais do Viela Sebo Café próximo sábado. Também A Hora da Estrela de Clarice Lispector. Oferta aí do Sebo Oliveiro de Rai. Tá valendo também ingressos para a Noite Vermelha no dia 15 de outubro. Valendo um pendrive de 2 GB da Internauta Serviços e ingressos também para a Glam da Lady Gaga, que vai rolar dia 9 de outubro. Então é só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. A gente está recebendo aqui agora a galera da banda Randômicos. Boa noite, Thales e Nau. E aí, Miguel, tudo legal? Boa noite, Miguel. Boa noite, todo mundo, hein? Banda Randômicos está na área há quanto tempo? Houve mudanças? Eu queria que vocês contassem a história da banda aí um pouquinho para a galera que está em casa ficar sabendo, né? É isso aí, Miguel. A banda Randômicos está aí desde o comecinho do ano passado, tentando montar uma estrutura legal. E aí firmou os integrantes da banda há mais ou menos uns 3, 4 meses, né, Thales? Tem. Que a gente conseguiu firmar a formação da banda, né? A gente passou por várias experiências até que a gente encontrou a formação ideal. E desde então a gente vem aí gravando em laboratório, né, Thales? Laboratório musical. E aí a gente acabou de gravar o nosso primeiro single. A banda no início fazia como toda a banda, começou tocando cover, aos poucos vocês já estão tendo músicas próprias, né? Exatamente, a gente começou com o repertório cover, mas a gente nunca deixou de lado a composição. Hoje a gente tem um repertório completamente autoral. Autoral, ao exatamente. Todo vocês já tem quantas músicas assim? A gente tem 6 músicas prontas que vão estar no nosso primeiro EP. E em laboratório a gente tem mais 5, 6, muita coisa, né? Tem algumas. algumas para ser construídas. No último show vocês já apresentaram as músicas novas, mesclaram com covers também, né? Não. Foi só música autoral mesmo. 100% autoral. Isso, foi 100% autoral. 100% autoral. A ideia agora é essa, só música autoral. Inclusive a gente aproveitou e a gente montou também vídeos, a gente faz todo um espetáculo composto, né? Com imagens, sons, tudo a gente mesmo produz, tá? E Esse lance de cover é até interessante, que quando eu fui chamado para cantar com a Randômicos, eu fui igual todo início, né, de um convite para a banda, o cara vai nervoso assim, né? Fala, pô, será que vão gostar da minha, ainda mais a voz, né, que é algo da pessoa, o instrumento a pessoa desenvolve, a voz é dela. Sim. Aí eu cheguei e meio sem jeito, a galera com alguns covers pra ser tocado, pra se apresentar, porque não ia chegar lá e tocar a música da gente, sendo que a gente nem tinha música ainda, né? Eles tinham, mas eu ainda não conhecia e tal. Aí nisso, a gente ainda foi Last Night do Strokes, né? Strokes, é. Aí deu certo, assim, apesar do não tinha tocado junto ainda e tal, mas aí a gente viu que deu certo. Aí nos ensaios seguintes, uma coisa que eu, pelo menos eu, percebi foi que os covers não estavam cabendo. A gente estava tocando, claro, são músicas maravilhosas, Supersonic do Oasis, Last Night do Strokes. Transfer. Isso, pô, agora, é bom. Agora, a gente tocando, a gente tava se apresentando melhor com as nossas músicas. Vocês sentiram isso no decorrer, isso, né? Aí isso com isso, a gente falou, poxa, então a gente não precisa mais tocar cover, já que a gente tá com um bom número de músicas. Vamos agora malhar as músicas, vamos construir e fazer o show todo autoral. Surgiu a necessidade e também a tanto a necessidade quanto a vontade de fazer já músicas próprias. Não, já não basta a gente fazer cover, já não satisfazia mais, né? Vamos montar nosso próprio repertório, começar a gravar e tal. Foi um passo a mais que a gente deu. Teria algum rótulo pro som que vocês fazem? Porque muita gente não gosta de rotular nenhum tipo de som, né? Não é que eu não goste, mas é difícil, né? Não é difícil, é engraçado porque o próprio nome da banda já vem trazendo essa carga toda. Randômicos vem da expressão inglesa, at random, que vem do francês, que quer dizer randômico, aleatório, acidental, causalizado. No caso, vocês fariam um som experimental também, né? Também, experimental, às vezes pop, às vezes blues, às vezes rock and roll. Então, vai muito do feeling da letra, da música, de como a gente está compondo. No momento, eu mesmo gosto muito do blues. Às vezes toco até blues e gosto pra caramba. Só que ao mesmo tempo eu gosto do som dos anos 90, né? O grunge. E ao mesmo tempo eu gosto do heavy metal. Foi a primeira banda que eu ouvi de rock na minha vida, foi o Iron Maiden. Então, assim, são várias vertentes. E pra organizar tudo isso numa mente aqui, que teve uma época que eu pegava músicas do Iron Maiden no violão. Aí passou essa época. Pode ter passado. Eu comecei a pegar músicas do Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam. E aí pegando ao mesmo tempo do Guns N' Roses e tal, da linha do hard rock. E várias, até que blues, muito, desde pequeno, escutando em casa, em berço. Isso tudo junta numa coisa. Aí quando a gente vai pro estúdio, por isso que eu falo laboratório musical, que a gente pega várias substâncias e faz uma música, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma linha do blues, a gente tem uma linha do pô, um som muito experimental que a gente viaja no Sonic Youth. Sonic dos Q, anos 90, aquela linha. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa influência do Sonic Youth, a gente tem a influência do Gary Moore, do B.B. King. Então E aí por aí vai. Bem randomizado. E outra coisa, vocês estão trabalhando as músicas com idioma português ou há variações? Todas em português. Isso, todas em português. Todas em português. Vocês estão com esse objetivo mesmo de que seja pela nossa própria língua. Isso, né? O que a gente sempre procurou foi, na verdade, ter um cuidado especial com as letras. As letras são sempre poéticas, ou pelo menos elas trazem um conteúdo assim especial. A gente sempre trata a letra com muito carinho, porque a gente sabe que é uma coisa a ser valorizada na música. E o que a gente traz como muito importante assim em nossa composição. É, além da melodia, a letra também compõe, né, a música de forma substancial. A letra compõe a melodia compõe a letra. Exatamente. E aí, em português, e aí eu e Thales, a gente tá sempre dividindo as letras e as composições. E tem uma coisa interessante também, que alguns nomes de música são de cidades já perdidas, né, pelo tempo. A gente gosta de batizar as músicas com cidades antigas. Baalbek, Babilônia, Salé. Dizé. E nisso, a gente fez uma garimpada aí, né, de vídeos, que ele disse agora há pouco que a gente põe vídeos, né, do nosso show. Uhum. Então, se a gente vai tocar Salé, a gente garimpou uns vídeos antigos, até dos anos 20, né? Dos anos 20, 30. Com imagens das ruínas de Salé. Então, assim, é uma coisa que a gente gosta, particular nossa, que a gente se descobriu nisso, conversando. Falou, pô, tu também curte esse lance de civilizações antigas, dá uma pesquisada, assim. Pô, então vamos fazer uma viagem dessa. Tá. Então, a primeira música fala de quê? Fala de um navio, fala de um marinheiro. Primeira música do EP, já tô dizendo algo que não, vai sair ainda. Vai sair ainda, mas fala de um navio, já começa com um sino, que é isso? É trazendo já as embarcações fenícias para dar essa amplitude, essa de abertura, de conhecer outras civilizações. Esse é pro primeiro álbum. Tem mais que deixa mais pra frente. Beleza, e essa que nós vamos ouvir aí é a primeira de trabalho, né? Gravada, isso. É o nosso single, é o que vai chamar a atenção, né? Que a gente quis gravar primeiro pro EP, chama Mezanino. Certo. Qual a relação dela aí com essas histórias que vocês acabaram de falar? É, Mezanino é uma baladinha, né? A gente colocou uma pegadazinha divertida de blues, porque é uma letra extensa. Isso. E aí, mesclando com o lance que tá tendo do indie agora, né? O lance daquela lance batera do indie, e da tal. Pegada, é exato. É mais uma miscelânea. Assim, vamos fazer isso. A gente simplesmente foi fazendo, né? Apareceu isso aí. A gente interpreta o que foi que surgiu na música. Então, a gente vai curtir. Na volta, a gente troca mais ideia. Pronto, sobre Randomics. Você que ligou o rádio agora, a gente tá trocando ideia com a banda Randomics aqui no Som da Tribo. Se você quiser fazer alguma pergunta pra banda, é só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo também, 8831-9050. Abraços pros caras da Randomicos, eles são foda. Sassori, tá mandando abraços aí, obrigado, pra você. Obrigado, Sassori. Beleza? Então vamos ouvir Randomicos aqui no Som da Tribo. O Som da Tribo não tem pra ninguém. como um amigo poderia se desculpar por todos esses anos sem te encontrar e te ver de perto. Certo, não é simples pensar como seria quando pudesse te abraçar, por esbarrar em você em algum lugar, no acaso do destino conspirar a nos juntar, numa daquelas cenas onde o tempo passa mais devagar e não tarda, não tarda a tornar tudo à nossa volta, moldura pintada com as cores da mistura. Com o rubro ameno de tanto querer te bem, que eu possa sentir de tanto querer te bem, que eu possa sentir de tanto querer te bem. Dia a que não me lembre, quando me fiz ausente, o meu coração estava em falta, mas só passa se chover e você me aparecer. Qualquer um de teus gestos, que a meu ver encantado, assumem tantos significados gravados em imagens guardadas. Em pequenos atos de nosso próprio tempo, nosso próprio tempo, que aqui dentro da alma permanece mesmo quando apetece dos anos se passarem a me deixarem estar novamente contigo. Estar novamente contigo, a me deixarem estar novamente contigo. Mas sei que consigo que se faça embaralhar novamente por destino outros panos. Onde poderia lhe dizer com meus mistérios, mas por tanto gostar a solução do enigma pra sempre será. Estar novamente contigo, oh, que eu posso. O som da tribo. Agora são 8h45, você curtiu Randômicos, Mezanino, aqui no Som da Tribo. Pois é, estamos aqui com a galera da banda Randômicos, o Thales e o Nau. A banda antes do Thales tinha outro vocalista. Como era a formação e como está a formação atualmente? Bem, antes éramos um quarteto, Pablo Luz no vocal e Thiago Brunelli na guitarra. E aí, por questões profissionais, basicamente, os dois tiveram que... deixar o projeto, né? Sim. Thiago também foi selecionado para o emprego e tal, e Pablo por questões de viagem, ele trabalha na empresa, que presta serviço fora, em outra cidade e tal. E aí todos esses desencontros acabaram influenciando para essa formação atual, que foi a que deu mais certo, que a gente começou a gravar, né? Com Thales, eu e Raoni, que infelizmente não veio para o jogo do Flamengo. Outra coisa é, tem algum show já agendado para a galera conhecer a Randômicos, a galera que não conhece ainda? Tem, a gente vai tocar no Encontro Baiano de Estudantes de Letras, a gente foi convidado para fazer um show na UESB. Na UESB, mas eu acho que está proibido de ter show na UESB, então o local é a confirmar, mas a data é 9 de... outubro. 9 de outubro, né? Exatamente. Tá proibido, mas qualquer coisa a gente tem um advogado na banda, então não fica contra a lei, não. E a formação atual, como é que tá da banda? Ó, eu toco baixo, Thales vocal e guitarra e Raoni na bateria. Certo. Um trio básico. Um power trio. Power trio, rock and roll total, né? Se a galera quiser contratar a banda, quais são os contatos e os canais aí? Bem, tem um palco MP3, tem um MySpace, tem a comunidade, tem o perfil da banda e tem os telefones também, né? A gente pode deixar o meu celular, que é 8838-2785. Só entrar em 8838-2785. 2785. Exatamente. Queria que vocês ficassem à vontade aí, agradecer a quem ajuda a banda, que é raro, né? Claro. E divulgar mais a banda aí, dar o recado pra galera aí. Eu ser grato aqui, em primeiro lugar, o espaço que você deu pra gente aqui, Miguel, e colocar a nossa música, tanto aqui no ar agora, quanto no site também, que dá uma força metada bem pra grande, gente. Com certeza, a gente ficou muito feliz com isso. Agradecer a Miguel, Jaqueline. Certo. Agradecer a Gilmar, o Coletivo Suíça Baiana, Circuito Fora do Eixo, Robson Falcão. O Sazori, né? Que mandou uma mensagem. Estúdio R. Falcon, que gravou com a gente. E todos os amigos da banda, o pessoal que apoia, o pessoal da internet, que entra em contato com a gente. O pessoal que elogiou a música, que foi muito bem recebido. Ah, beleza. Minha mãe. A mãe de Thales. Beleza. E Raoni, né? Que deixou de vir pra assistir jogo de futebol, né, velho? Não, ali é injustificável. Não, mas o... Ele deve estar comendo pizza de atum. Mas teve o menino também, o Lucas, da banda Três Pontos, que fez pior. Não veio pra assistir o jogo do Bahia. Não sei qual é realmente. É um problema sério. Beleza. Eu não tenho futuro pra isso. Agradecer vocês e força aí pra galera da Randômicos. Quando quiserem voltar, o programa tá aqui sempre escancarado para as manifestações locais aí que fazem a cena alternativa tá cada vez mais respirando e sobrevivendo na cidade de Conquista. Obrigado, Miguel. Boa noite a todos. É isso aí. Beleza. Muito obrigado mesmo. Valeu. Gilmar, quer colar aí e falar logo? Tá todo de preto aí, já vai sair pra balada. Gilmar Dantas vai falar agora sobre o festival Noites Fora do Eixo, né, Gilmar? Festival Suíça Baiana. Isso. Quando será e por quê? 22, 23 e 24 de outubro. Já tá marcado, né? Já 22, tá marcado. 23 e 24, 3 dias. Onde será, Gilmar? No Bar Apogeu. No Apogeu, né? Quantas bandas? Miguel, cerca de 18 bandas. 18 bandas, né? Isso, provavelmente 18 bandas serão... aliás, de 15 a 18 bandas serão 3 noites. Uhum. E a gente vai aproveitar, na verdade, os dois festivais que vão acontecer aqui na Bahia, que é o Big Bands em Salvador e o Feira Nós em Feira. Então eu conversei com Cássia, que é organizador do Big Bands, e com o Joilson, organizador do Feira Nós. Uhum. E a gente conversando ali, a gente falou, pô, vai estar aqui na Bahia 10 bandas de fora do estado, um monte de bandas circulando, então por que não aproveitar, né, e fazer um terceiro festival em Vitória da Conquista, porque aí fortalecia bastante aqui a cena, né, mostrava uma movimentação legal e ainda potencializava ainda mais, né, a viagem dessas bandas que estão vindo, né, de outros estados. Então vai vir uma banda bem legal aí, Acredito que no próximo sábado a gente já divulga a programação. Para as bandas de Vitória da Conquista, não se preocupe com inscrição, né? A gente sabe quais são as bandas que existem aqui na cidade. E a gente vai fazer uma seleção básica entre a gente e vamos entrar em contato e ver quais são as bandas que topam e tal. As bandas que estão mais próximas do coletivo, a gente vai dar uma prioridade, né? Porque já está trabalhando com a gente. Sim. Mas a gente, né, é um festival que a gente vai estar aberto a outros estilos também, né? Reggae, hip hop. A gente pretende ter pelo menos uma banda de reggae, uma banda de hip hop. Já iremos ter uma banda de death metal, que é a banda Desalma, de Pernambuco. Então a gente vai abrir para vários estilos mesmo. Esse provavelmente vai ser o grande festival de rock de Vitória da Conquista deste ano. Repetindo aí, dia 22, 23? 22, 23 e 24 de outubro. De outubro, né? Lembrando que hoje também teve uma palestra no Centro de Cultura, né? Uma mesa redonda, né? Sobre trabalhos, né? Colaborativos. E a gente contou com o Curu, do Conexão Vivo, e Vince de Mira, da Rede Motiva. E a participação do rock aqui de Vitória da Conquista teve, né? Uma representação legal. Estava presente lá a Rony Vox, o pessoal dos Barcos e o pessoal do Coletivo Suíça Baiana, os membros. Mas faltou mais gente, a gente esperava contar com mais com a presença de mais bandos. O bate-papo foi bem legal, tivemos discussões bem legais lá sobre a cena de Vitória da Conquista. Teve vários elogios por parte do Curu, né, que é o gestor do Conexão Vivo, que é a maior ação de marketing da Vivo, falando que Vitória da Conquista está, por exemplo, Juazeiro, comparado à Vitória da Conquista, está na pré-história. Sim. Ele notou uma evolução bem legal aqui na cidade, até porque aqui tem um ponto fora do eixo, tem um núcleo da Rede Motiva bem constituído. Então, é uma cidade que 2011 promete bastante. São várias ações que Conexão Vivo irá fazer aqui em Vitória da Conquista e também a Rede Motiva, que é patrocinada, né, pelo Conexão Vivo. Então, pra galera entender um pouco aí, a gente resolveu dar uma pausa nas noites fora do eixo. Vai dar uma pausa, né? É uma questão de etapas. A gente teve agora cerca de 3 meses de show toda quinta-feira, que foi uma etapa muito legal mesmo, extremamente positiva, porque a gente pôde formar público. Tinha gente que nunca ia a eventos de rock, começou a ir. Tinha bandas que não estavam tocando, né? Voltaram a tocar. Tinha outras bandas que estavam precisando de espaço, bandas novas. Tinha bandas já consagradas também, que precisava ter esse contato com o público. E a gente apresentou também uma porrada de bandas de fora aqui para a cidade. Então, a gente pode dizer que hoje o Clube de Conquista já tem um hábito de presenciar um show de uma banda que não conhece. Sim. Então a gente, com isso a gente conseguiu formar um público legal, ter uma cena legal. E agora a próxima etapa é o Festival Suíça Baiana em outubro, e em novembro a gente volta com as Noites Fora do Eixo toda quinta-feira de novo para dar seguimento à nossa proposta. Beleza, Gilmar, mais uma vez obrigado pelas informações, e sempre novidades você pinta aqui no Som da Tribo. Sim, a gente agradece aqui o apoio do Som da Tribo, tanto é que essa informação do Festival Suíça Baiana, o Som da Tribo está tendo em primeira mão. A gente acabou de ter uma reunião, a gente decidiu tudo muito rápido, e aqui estamos nem no blog do Suíça Baiana ainda tem essa informação, né? Estamos lançando aqui em primeira mão, Festival Suíça Baiana, dia 22, 23 e 24 de outubro. Abraços para Raquel Dantas, né? O do Som da Tribo. Grande Raquel. E também Ana Luísa, né? Ana Luísa. Beleza. Beijo pra Ana Luísa. Valeu, Gilmar. Novidades é só pintar aqui no Som da Tribo. Valeu. Semana que vem a gente deve voltar aqui já com a programação completa. Pode ter certeza que vai ter bandas locais. Todos os dias do festival vai ter bandas locais. A gente espera... Só vai ver o número exato de bandas pra divulgar aqui direitinho e dividir a grade. Mas o ingresso também já está definido o valor. Quanto será? A fortuna, né? Vamos começar aí. R$5 por cinco noite. R$5, aí. Isso. Beleza. Valeu, Gilmar. Sucesso aí. Qual o nome do evento mesmo? Festival Suíça Baiana. Suíça Baiana. Festival Suíça Baiana, de 22 a 24 de outubro. 24 de outubro, no Viela Sebo Café. É importante lembrar que No Apogeu. No Apogeu. É importante lembrar também que essa primeira edição é muito importante que aconteça também, para que nos credencie a concorrer nos editais do ano que vem. Certo. Porque todos os editais pedem material de clipagem, né? E se você não tem uma edição feita, fica mais complicado você conseguir aprovação. Então, é interessante que a galera vá, que a galera apoie os patrocinadores também, né? Eu sei que o Som da Tribo tem muitos patrocinadores legais aí em potencial ouvindo o programa, então que nos apoie. É verdade. Que nos apoie, o público compareça e as bandas toquem, porque tudo indica que no ano que vem o festival deve ser patrocinado por alguém, por algum edital e tudo mais. Então quem investe nessa primeira edição, logicamente será contemplado depois também. O investimento que você faz tocando, o investimento que você faz comprando ingresso, o investimento que você faz patrocinando. Então o retorno com certeza vai ter. E se não for a partir desses investimentos, as coisas realmente não acontecem. É verdade. Valeu. Você que está em casa, é só ligar 3421-1507 e concorrer aos brindes do Som da Tribo. Um livro, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Duas feijoadas individuais do Viela Sempre Café no próximo sábado. Além do pendrive, cheio de rock and roll. Ingressos para a Noite Vermelha e também para a festa eletrônica Lady Gaga, o Glam, que vai rolar dia 9 de outubro em frente ao Espaço Rafik. Breve intervalo comercial, já já mais Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vamos lá então. Agora são 8 horas e 59 minutos. Vai rolando o Som da Tribo até umas 8h15 por aqui. Som da Tribo é um programa independente, precisa de parceiros. A galera que acredita no projeto Som da Tribo. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329 Centro, 3425800. Verão tá chegando, hein? Primavera, verão tá chegando e a Bahia Frio climatiza seu ambiente. É só ligar, 3425-1800. Metrópole Tim, manda pra galera Tim, Rua Ernesto Dantas, 85 no centro. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop agora em novo endereço. Avenida Jorge Teixeira, 960 no bairro Candeias. Espaço X, presente aqui. Dia das Crianças é no Espaço X. Jaqueline, os brindes aí pra galera, última chance aí pra galera ligar e concorrer aos brindes aí do programa Som da Tribo. Tá valendo dois ingressos para a Noite Vermelha, dia 15 de outubro, no Teatro Carlos Jeová. Também dois ingressos para o Glamler e Gaga, festa eletrônica, dia 9 de outubro, em frente ao Espaço Rafik. Também um pendrive de 2 GB, recheado de rock and roll, a oferta da Internauta Serviços, agora em novo endereço, na Otávio Santos, 389, esquina Quasqueira Campos. E também valendo duas feijoadas individuais do Viela Sebo Café, próximo sábado, hein? Chorinho e feijoada. Então você liga pra cá, tá valendo duas feijoadas individuais, oferta do Viela Sebo Café. Tá valendo também um livro, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, oferta do Sebo Oliveiro. Então é só ligar, 3421-1507 ou mandar seu torpedo, 8831-9050. Última chance para você participar dos sorteios. Sorteios daqui a pouquinho. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. E hoje, às 11 da noite, no Apogeu, tem a balada Super Eletro com DJ Joe e DJ Milka. Não perca ingressos no local. De 5 a 9 de outubro, no Centro de Cultura, no Teatro Glauber Rocha e também nas praças públicas, tem a Mostra de Cinema Conquista. A entrada é franca. Mais informações? É só acessar mostradecinemaconquista.com.br. Dia 9 de outubro, à meia-noite, em frente ao Espaço Rafik, tem a festa temática eletrônica. Glamler e Gaga. Ingressos antecipados R$7 até a meia-noite, à venda no local. Dia 15 de outubro vai rolar no Teatro Carlos Jeová a Noite Vermelha, com os Astras Band, Correria Urbana e Complexo Raga. Mais vídeos, poesias e muita coisa legal, não perca! No mesmo dia 15 de outubro, às 11 da noite, no Apogeu, tem o tributo à Legião 2, com vários artistas, Shirley Dutra, Kessler, Plácido, Júnior Rugal, Louro Borges, Rômulo Fonseca e outros. Ingressos R$6, limitados. Dia 23 de outubro, também no Apogeu, tem o Reading Reggae Fest, com Raga Dance... Vai rolar Raga Dance Hall, Reggae, Dub e Hip Hop, com Complexo Raga e Loucos de Carona. Ingressos R$5, homens, e a mulherada é na faixa, não paga nada. Está vendo mais novo CD de Kessler. Kessler canta 1 e 2, com vários clássicos do pop rock mundial, à venda na Banca Central. Parte da venda do CD será destinada à Casa do Câncer e à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Beleza, o torpedo aqui que chegou do Henrique Diessa, do Centro. Ele é filho de Dudu da TV. Dudu da TV local. Grande abraço. E tá pedindo pra gente tocar Foo Fighters. Tá certo? Ele só liga pedindo Foo Fighters. Oh, manda torpedo. Tem mais torpedo aqui. Grande Miguel, o pessoal do chat quer saber cadê a música do Kansas que o carinha pediu. André. Não me lembro mais, viu, André? Vou mandar outro torpedo aí pra me ver qual é a música. É, Jabulani também tá mandando um alô para Jairo e César Playboy, Charles, e quer ouvir Sepultura. Beleza, a galera se manifestando através dos torpedos aí. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você vai curtir U2 e Queen. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. There's been a lot of talk about this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, Bloody Someday. Cry. We eat and drink. Tribo. E aí, baby, vai encarar? Clássicos da Tribo. Aí no Clássicos da Tribo você curtiu Queen, Another One Bites the Dust. E o Tio Sunday Blood Sunday ao vivo. Clássicos da Tribo de volta no próximo sábado. Pois é, galera, o Som da Tribo, infelizmente, já ultrapassou, explodiu, bombou o horário. 9 horas, 12 minutos. Vamos aos ganhadores dos brindes do Som da Tribo. O livro A Hora da Estrela, a oferta do Sebo O Livreiro, saiu para Rosângela Santos, do bairro Panorama. Final do telefone 8099. Rosângela Santos, do bairro Panorama. Final do telefone 8099. Ganhou o livro A Hora da Estrela. A feijoada do Viela saiu para João Moreira, da Patagônia. João Moreira, da Patagônia. E Thales Eduardo, do Inocop 1. Thales Eduardo, do Inocop 1. E João Moreira, da Patagônia, ganharam as feijoadas do Viela. Vamos aos outros brindes aqui. O pendrive, oferta de Internauta Serviços. Um pendrive de 2 GB saiu para Maurício Correia, do bairro Brasil. Maurício Correia, do bairro Brasil, ganhou aí o pendrive com 2 GB de rock and roll. Oferta de Internauta Serviços. Vamos ver o que mais aqui. Tem ingressos aqui para Noite Vermelha. Saiu para Thaís Santos, da Orbe 5. E Moane Ribeiro, do bairro Ibirapuera. Thaís Santos, da Orbe 5. Moane Ribeiro, do Ibirapuera. Ingressos para o Glam Lady Gaga. Saiu para Jéssica Dias, da Patagônia, e Ana Carolina Silva Santos, da Patagônia. Ana Carolina Silva Santos, da Patagônia, e Jéssica Dias, da Patagônia, ganharam os ingressos para o Glam Lady Gaga, dia 9 de outubro. Todo mundo devidamente documentado a partir de terça-feira à tarde, lá na loja Zastraz, retirar seus brindes, hein? Thaís Santos, da Urbe 5, Moane Ribeiro, do Ibirapuera, ganharam os ingressos para a Noite Vermelha. Os ingressos para a Glam Lady Gaga saiu para Jéssica Dias, da Patagônia, e Ana Carolina Santos, da Patagônia. O pendrive saiu para Maurício Correia, do bairro Brasil. Maurício Correia, do bairro Brasil. A feijoada do Viela saiu para João Moreira, da Patagônia, e Thales Eduardo, de Inocop 1. E o livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, oferta aí do Sebo Livreiro, saiu para Rosângela Santos, do Panorama. Todo mundo devidamente documentado na loja Zastraz, terça-feira à tarde, retirar seus brindes. Pois é, o Som da Tribo é um programa independente, depende de parceiros, a galera que acredita no projeto Som da Tribo. Espaço X, presente aqui, Dia das Crianças é no Espaço X. Anima Pop, moda e decoração, vista sua casa e decore seu corpo. CCAA, você se garante? Ou a língua derruba você? Faça inglês e espanhol no CCAA. Metropolitim, moda pra galera, Tim, Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, centro. Valeu, galera! Valeu a todos que ligaram, o telefone ainda continua tocando, mandaram torpedos, participaram do chat, mandaram mensagens, mandaram e-mail, enfim, audiência muito grande, muito boa mesmo do Som da Tribo. Muito obrigado a todos que participaram. Semana que vem, Som da Tribo de volta aqui na 96 FM. A todos uma boa noite, cuidado pra onde você vai e com quem você anda. Tchau, tchau! E desencana que a vida engana. Aí se você perdeu o Som da Tribo, amanhã completinho no blog do Som da Tribo. É só acessar sondatribo.com. Valeu, galera. Tchau, tchau. Boa noite. Mais que um programa. O Som da Tribo.